Direto do destino, muito grato. 2223. Colo 759, direto morte. Direto morte, 759, obrigado. Pois bom, a Lima Delo, será uma nossa terra. Autorizado, o táxi à direita, Índia, ponto de espera da pistola 0, chama pronto, corre em 1-1-8-2-5-9-5, que é negócio 014, azul 4234. Segue o taxi em praia até a ponte espera da pista na 0 via Índia, a torre em 1-1-8-9-5 e o que é legal na 0-1-4. Pista na 0-1-4, seguindo em praia até o ponte espera da pista na 0-1-4. Quando taxi voo 1649, temos 67 a bordo, 3:04, terminando em Salvador. Autorizado o táxi, contorno no grande pátio, após Índia, no ponto de espera, chama a torre quando pronto em 1-1-8-9-5, que é legal no 0-1-4, 1-6-4-9. Autorizado o táxi, ponto espera, vai chamar a torre, 1-6-4-9. Agora o 1-0-9-2. 1-0-9-2, Bidu, autorizado o táxi, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Is with you on the frequency ILS X-ray runway 10. 239, report either marker. Ok. 1498 é o controle, desça para 6000, ajustado a 0-4, voando ponto para chegar na ponta. Decolar 242, controle 1, decimal 8, bom voo. Decimal 8, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, 09970. 09970, controle, contato radar, suba, sem restrição. Subiu sem restrição, geral. Absa 6570, chama de Recife, 2545. Boa. 3-4, decolado 1-0, ventou 1-0 graus com 1-0 nós. clear to land runway 10, wind 110 degrees with 9 knots. Aircon 239, clear to land. Aircon 239, join H1014. 1014, American 239. Decolada 45, controle 1 na próxima 8, bom voo. Prazer, obrigado, aqui é para dar o controle Salvador, azul 4234, capitão 2000, esquerda pro Caracaju. Azul 4234, controle, contato radar. Autorizada para Ituberal, nível 040, no qual passa na pista no 7, primeira curva à direita, no perfil do céu da Ardor, após o Elefo, sobe rota plano de voo, transpondo 5176 e o controle em 1-1-9-8. Frequência 1288. 1288, obrigado. 249, decolador 249, controle 1, alfa decima 8, com low. 198, bom dia, 649. O 649 é o controle, contato radar após 2000, está autorizado por vara direito, voa direto Leda, subindo sem restrições. Após 2000, voa direto Leda, sem restrições, o 640. U-4234, chame Recife 12545. Recife, você está se aproximando, muito bom dia, passou por cá. Boa. U-4981, desça sem restrições até 2000. Cada dia eu peço, capitão, vai ser. U-4981, está autorizado a aproximação de ali. Obrigado, mas para mais estabilidade, 4981. Oceano 6312, este é o controle Salvador, prazer falar. Vamos ajustar 1014, descer para 5000, partir direto turna para aproximação ILS, confia. Perfeito, 4, livre taxa para ingresso. Quente, reduz o efeito trem, torre 1, 1, 8, 9. 495. Bruno White 95, 4981. E o 5973, chame Recife 12545. Recife 5, obrigado. Polo 649, chame Recife 1251. 251, né? Faço mais agora. 981, livre pouso no 10, vento no 20 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4, repasse 3 checado. Pode parar a ré, 3 checado, 4981, apesar de pouso no 0. Travado, 4981. Inversão no 7, apartilhado e pronto. Baixar, travar, 4981. Fiche livre pouso não no 0. Livre pouso no 0, 4981. falar da 100, controle 1, lá décima 8, bom voo. Sim, controle 1, lá décima 8, bom trabalho, bom trabalho. Faz até 2000. 2000, tá? Não, 3, bom. Controle 1, bom dia, tá com lenta, bom voo, vou ter que levar uma foto sair da água. Pela Zulu Golf é o controle, contato radar, suba sem restrições para o 040. Você já tem condições de navegar direto para o destino? Agora sim, direto para o destino, segundo para o 040, Lima Zulu Golf. Positivo. Colar da 10, vento no 30 graus com 9 nós. Qual o seu estimado para pouso? 1132, Lima Zulu. Ok, anotei. Toro 4, decolado ao 01, curva direita, reporte através da 1735. Livre curva direita, vai reportar o trajeto da pista auxiliar 1104. Informação, tráfego 12 horas, 20 milhas, rumo nordeste, aeronave da Oceanair, em descida para 2 mil pés. Informação para o Lima Zulu Golf. Gente, Gancho, Lima Zulu Golf está pegando 2.500 graus à esquerda. À esquerda, livre. Certo. Desce para 6.000 com 1.014 na chegada à marca. Autorizado. Está. Now altimeter 1014 and the clear until 8000, both arrival runway 10, 3304. Dia 104, está no corredor Axé 104, esse é o controle, meu cordial prazer falar. Você vai manter 1.010 até que posição? Se possível, até a entrada do corredor Caixa Prévia. Tá positivo. E após, tu vai subir pro 45? Afirmativo. Ok, muito bom. Eu preciso do seu estimado para pouso em Ilhéus, 104. Estima pouso em Ilhéus, 1140. Ok, anotado. No 6312, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, 6312. 312 no localizador. Reduza, cheque o trem e chame a torre. 1-1-8-9-5, oceano 6312. Checaremos, torre 6895, oceano 6312. Obrigado, até já, colega. Certo. 404. Positivo, o senhor vai liberar a nossa frequência para coordenar em 1-2-3-4-5, a frequência da escolinha? Para o senhor passar outra vez de caixa prévia para subir para o 45, o senhor retorna para a nossa frequência, tá bom? So 3204, we're clearing to 5,000 feet, all right? Roger, 5,000 feet, that's 3304. Helicóptero Hotel Juliette Serra, controle mais uma vez, meu cordial, prossiga visual no retorno e vamos acionar 0126. Chame para ingresso na zona de controle. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, controle. Positivo, está autorizado. Certo. E meu cordial prazer falar, Mike, Juliette, Romeu. Fala 1-0, livre à direita, só 1-2-1, decima 1. Direita, só 1-2-1, canela 3-1-2, porta. Tá positivo, volta. Positivo, livre. Minha 312, bom dia, autorizado, táxi via Alfa Juliette, portal 03. Exato, Alfa Juliette, portal 3, a minha 312, verdade. Qual é a temperatura de momento? Confirme. temperatura, por exemplo? 29 graus. Autorizado para o Sierra Bravo de 10 Papá, nível 150, via Golf 677. Decola da 10 após decolagem curva esquerda na saída Conde. Transponder 5436, controle 19.8. Azul 2796, contagiamento correto, chama pronto para o pushback para o metro 43. Turn 3304, you number 3 for landing, reduce your speed until 210 and quickly into 4000. 4000 and speed down, 210, turn 3304. Quatro ainda mantendo 2.500 pés, confere. Ah, ok. A 3304, this will be a radar vector to intercept localized course and can clear the ILS runway 10 with the number 2. Right heading 240, descending until 2,000 feet, your limit is the localizer. Over. Roger, right on 240, 2,000, limit localizer, turn 3304. Positivo, desça para 500 pés. Vai, Juliette Romeu. Confirmou o horário do plano? Por favor, 32. Sim, chegou a rodada para a cópia Gol na 095. Aguardando. Espere o controle de suficiente. Helicóptero Mike Juliette, com o meu controle. Para seguir o controle. Eu tenho duas aproximações agora, uma aeronave da Gol e uma aeronave de Tatan. Vamos nos afastar para o litoral. Sete, autorizado, sigo na paralela que tem preferência, sentido Iguatemi. Ah, positivo, livre, 500 pés, confere. O Gol 2199, a sul, sudoeste de Simbra, tem um helicóptero a 500 pés no rumo oeste, ele não irá interferir com a sua aproximação. 3304 to intercept localized course left heading 120, report established. Roger, so 120 heading report, 3304. Helicóptero Hotel Juliette Serra, chover torre, 11895. Positivo, está liberado a frequência. Quando estiver no través de Barra Grande, chamar o controle Léo, zona 201, boa viagem. Posto e aceito 1119, tráfego passando Boipeba, prosseguindo para Ilhéus, aeronave da Gloriosa Força Aérea, mantendo 2500 pés. Eu vou liberar sua frequência, bom voo, até a próxima. Completing approach, check landing gear and descend to the tower, frequency 11895 at 3304. Alright, man, 1895, thank you very much for your job. Ajuste 1014, desça para 6000 e voe direto do ano do ILS. Isso 99, solo 20, livre direita, só 121, décima 1. Livre, solo 121, décima 1. O 219. Island. 3304, good morning, continue your approach, stand by for clearance to land. Yoko. Paulo Salvador, bom dia, Gol 2199, de Roma. Gol 2199, 9-9, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, do 219. Agora 9-5, estou coordenando o centro, agora de um momento. Segue na retaguarda do meio, você interferir com base pela direita para 1-7, a partir da base. Acordando com o equipe de sol, chama pro táxi. Eu vou fazer a ilha da morte, véio, e aguardo a cópia. Tá, então nascente, baixando travada, prefeito. Você é o número 11 na 1-7, vento 30 graus com 9-9, altitude 1-0 no 4. Taxi via taxi Alpha Juliet Beach 04. Alpha Juliet Beach number 4, 2801. Mike Yankee Zulu, prossiga. Bom dia, solicito autorização de remoto da remota 14 para a posição 9 no passo principal. Mike Yankee Zulu, aguarda por redoque. Aguardando por redoque. Bola 095, pronto, corte. Positivo. E já que o senhor vai para a proximidade de Duna, tem uma aeronave procedente de Confins, um 727, que ele vai atingir a posição Duna em exatos 5 minutos. O cliente vai manter afastado de Duna, não, se for a 500 pés em Duna, não vai haver problema nenhum não. Nós só teríamos problemas se o senhor fosse subir. Ok. Quatro, quatro, cinco. alternando Maceió. Próximo a Duna a 500 pés e não irá interferir com a sua aproximação. Informação para o Rio 981. Serra, Salão 27, livre táxi, estágio 4. Mike Yankee Zulu na escuta. Mike Yankee Zulu na escuta. Mike Yankee Zulu, está autorizado o reboque da remota 14 para a posição 09 na escuta permanente, reporta o término. Ok, autorizado o reboque até a posição 9 na escuta permanente, Mike Yankee Zulu. Rio 796 está autorizado a prosseguir com táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto estar a Torre 1 no 895, ajuste 1 no 0 no 4. Papa Romeo Zero, Serra com Fiosca, confirma o seu todo sobre o voo. Gente, corredor forte até 20 milhas, aguarda o número 2 para a cópia. Azul 42, Nazarão, próximo cópia. Azul 42, Nazarão, autorizado. Campinas, nível 340, via Antezulu 1-0, por base, após a conforme rota do plano. Decola da 1-0, após decolagem curva à direita, na saída da El, Leda, Batman. Transponde 5447, controle 1-9-8. Livre aproximação e alerta. Papa Romeo Serra com Fiosca, pronto, cópia. Papa Romeo Serra com Fiosca, autorizado, Salvador, Salvador. Decolada 197, após decolagem curva à esquerda no corredor forte, se afastando 2-0 milhas. Transponde 0116, controle 119.8. Tiago, você acha que o acionamento correction era acionamento táxi, correndo no 895, ajuste no 04. O 095 está livre, puxa no 05, chama para o táxi. Chamada para o táxi, 095, tá bom. Chama para o táxi. Decolar 231, controle 1, 9, 8, bom voo. 119, decima 8, obrigado, azul 27, nota caída. Controle Salvador, muito bom dia, azul 27, nota caída. Azul 279B, o controle, contato radar, suba, sem restrições. Câmbio. Em ascensão, sem restrições, azul 279B, autorizaria da presente Cloud Conte? Positivo. Voando Conte, azul 279B. Câmbio. Voando a borda, altímetro 0 no 4, livre taxi, chupa o ingresso. Rio 98-1-1, na final, cheque o 3-2-1-1-8-9-5. 3-2-9-5, obrigado, 0 graus com 99, altímetro 10 no 4. É, tudo bem, moço, 98. Pessoal, obrigado, bom trabalho. Gente, bom dia. Autorizado o táxi até o ponto de estrada da pista 10, no ponto de estrada 2, 18, 19, 5, ajuste 104. Ok, ponto de estrada 2, 18, 95, 10. Essa parte é de ponto de água, Oscar. Azul 4299, tá livre o push no 01, no show pro táxi. Tá 811, sala 36, livre à direita, sala 1, 21, decima 1. Tá direito, 5, Tá ali mantendo zero. Vem mantendo zero, zero na pista. Taxi via Alfa, Kilo, posição remota é meia dúzia Lima, no pátio 3. Kilo, Alfa, Kilo, remota, meia dúzia Lima, pátio 3. Juliette Serra, o controle. De buraquinho, controle 119, decimal 8, com voo. De buraquinho, controle 198, com trabalho. 0015, câmbio. Operamos visual, a pista para pouso será 197. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Gonfiosa, Campos Pontes, cruzou na 028, proa do Litoral Norte. Opa, Romeu Serra Golf, eu acho que é o controle, vou na CTR Terminal, na escuta, Serra Golf. Gente, Serra Golf, controle mais Chile de Romeu, seguindo agora para o litoral próximo ao Bombim, vai manter sobre o voo. Positivo, livre.